Aí, a porta que Deus abre, o homem não fecha. Na funda com a pedra, o arco e flecha. A fome aumenta e o crime recruta. Mas aí, o que Deus espalha, o homem não ajuda. Olhei pra trás, percebi que ninguém andou comigo. Tinha tudo pra ser mais esqueleto no clandestino. Pra tá de camisa na cara, atrás da cela de Nextel. Escariotes pelas moedas, trampa de sol a só viver sem remoer as mágoas. Até dos fardados, Jesus levou tapa na cara. Inimigo do mundo, criticado várias vezes. Não vou invadir a escola, pique o Wellington Menezes. Evangelho pro mundo, faz estrago igual ciclone. Evita Isabela na janela de Snardoni. Levita igual Daniel, Moisés desde cedo. Dinei tipo Sadraque, Mesaque, Abednego. Não vou me curvar o dinheiro, sem Deus, sem rumo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Transpira gota de sangue igual o Salvador, é pra poucos. Quantos dormiu, nunca mais voltou. Com o amor de Abraão, Isaac no sacrifício. Pro cético ateu crer que milagre é ilusionismo. Página por página, o verbo decifrado. Meu Jesus ainda vive, nem é canonizado. Meu sonho vira poeira, tribulação levantar. Um futuro promissor, sonhar um dia em ser Neymar. Ou sonhar em ser João, íntimo arrebatado. Ou Estevão, em praça pública apedrejado. Jó, Caleb, Josué em meio à guerra. Tipo Paulo e Silas com louvor chacoalha a cela. O vencedor da guerra, o inimigo dá risada. Pra família os pesames é pouco, chicote estrala. Quem vai morrer quando o chicote estralar? Quem vai perder? Ser você, pois nessa guerra você nasceu pra vencer. Quem vai morrer quando o chicote estralar? Quem vai perder? Quem é que vai chorar? Não vai ser eu, nem precisa ser você, pois nessa guerra você nasceu pra vencer. E eu também, regenerado das mentes malucas. Macabra que assusta, de 3/8 na blusa. Vivendo um cotidiano triste e cruel. Acima do inferno, na fronteira com o céu. A terra treme, e a chuva é de bala traçante. A terra treme, e as lágrimas formam rios de sangue. Enchentes de dor, tristeza e angústia. Tortura, feridas no peito que machuca. Nas lutas, nas guerras, nas ruas de terra. Nos prédios ou favela, a morte tá à espera. De quem tá dormindo e não tá se coçando? De quem caguetou as fitas dos fulanos? De canto em canto, cada posse é violento. Corrida contra o tempo, ligeiro aos movimentos. Voraz, na fúria, na febre que determina. Quem vive, quem morre, quem mata, quem liga. Quem vai dormir de mão cruzada e véu no rosto. Antes dos 18, pra família desgosto. Jamais, tem que ser é vencedor da guerra, no pódio ou na selva. A medalha é só uma peça. O que importa é viver, seguindo os mandamentos. Explorando o talento, com reconhecimento e vencer. Ser orgulho pra quem tá ao redor. Valoriza as batalhas e cada gota de suor. Quem vai morrer quando o chicote estralar? Quem vai perder? Quem é que vai chorar? Não vai ser eu, nem precisa ser você, pois nessa guerra você nasceu pra vencer. Quem vai morrer quando o chicote estralar? Quem vai perder? Quem é que vai chorar? Não vai ser eu, nem precisa ser você, pois nessa guerra você nasceu pra vencer.